faixa produtor, produzindo só pedrada. Produzindo só pedrada. Pra pensar o quanto que eu sofri, ainda não tá bom. Não parei por aqui, provei o sofrimento, mas não parei de sorrir. Foi muito difícil pra chegar aqui, mas eu sei que tem muito caminho pra ir. Menino, eu passei muita coisa, anotei pra muitos, me calei pra depois refletir. Que o sonho tá tão perto, cada me tá pra falar dor. Sem corta caminho, sem pisa em ninguém, Deus me abençoou. E o sonho tá tão perto, cada me dá pra falar dor.